Passado é passado, eu já tô ligado. Mas vem cá, cadê seu namorado? Deve ser muito ocupado, que ninguém vê e ninguém viu. Será que ele mora no Brasil? Pra resumir minhas perguntas, por que não assumi ele como me assumiu? Pois é, tô vendo que cê não me esqueceu. E pelas minhas mãos geladas nem eu. Tinha tudo pra dar certo e não deu. Pois é, meu beijo sente falta do seu. Ai que saudade do seu corpo no meu. Por que que a gente não tá junto, meu Deus? Pois é, ele não existe, né? Ele não existe, né? Lembra de nós dois pra sempre. Tá de pé. Passado é passado, eu já tô ligado. Mas vem cá, cadê seu namorado? Deve ser muito ocupado, que ninguém vê e ninguém viu. Será que ele mora no Brasil? Pra resumir minhas perguntas, por que não assumi ele como me assumiu? Pois é, tô vendo que cê não me esqueceu. E pelas minhas mãos geladas nem eu. Tinha tudo pra dar certo e não deu. Pois é, meu beijo sente falta do seu. Ai que saudade do seu corpo no meu. Por que que a gente não tá junto, meu Deus? Pois é, ele não existe, né? Ele não existe, né? Lembra de nós dois pra sempre. E tá de pé. Ele não existe, né? Ele não existe, né? Lembra de nós dois pra sempre. Ainda tá de pé. Pois é. Obrigado.